nuvem de glória aqui neste lugar. Sinto em mim unção e Deus aqui está. Há um movimento de Jeová aqui. Hoje é dia de vitória, de restauração. Hoje é o fim da sua aprovação. Há pro seu problema uma solução. Deus marcou contigo um encontro de vitória. Dia de alegria, hoje é só glória. O inimigo é derrotado outra vez. O Espírito de Deus movendo aqui está. Movimenta as águas, faz crente chorar. Tem vitória pra você neste lugar. Tua vitória já chegou. Enxugue as lágrimas de dor. Eu profetizo, o tempo de cantar chegou. O mar bravio se acalmou. Forte temporal cessou. Cante de glória ao nome do Senhor. Contigo um encontro de vitória. Dia de alegria, hoje é só glória. O inimigo é derrotado outra vez. O Espírito de Deus movendo aqui está. Movimenta as águas, faz crente chorar. Tem vitória pra você neste lugar. Vitória já chegou. Enxugue as lágrimas de dor. Eu profetizo, o tempo de cantar chegou. O mar bravio se acalmou. O forte temporal cessou. Cante de glória ao nome do Senhor. Se foi a luz, com intensidade agora brilha. No coração está Jesus. Ele é a tua estrela guia. Um novo tempo começou. Tempo de glória e de louvor. Eu profetizo, o tempo de cantar chegou. Eu profetizo, o tempo de cantar chegou. Eu profetizo, o tempo de cantar chegou.